en las nalgas de mandarín. Tá bem, então vamos falar do Stranger Things, a série da moda agora no Netflix e nas redes sociais. Sim, e do ano. Pelo menos em julho ou agosto, não sei quando é que a gente vai, vamos passar aqui esta flash review. Mas ou vocês setembro, viram? Se calhar setembro, se calhar setembro. Setembro, parece-me bem setembro. Viram o Stranger Things ou não? Eu acho que toda a gente viu, não é? No mundo. Não há ninguém que não tenha visto. Então, e vamos lá ver, de 1 a 10, acaso, de 1 a 10, Pedro. É sido a mais consensual, não é? Dos últimos anos. Sim, toda a gente sim, tem... sim. Há aqui Game of Thrones, vá. Não? Game of Thrones... Já é diferente. Pois, esta aqui é um público diferente, dá-me ideia. É, o Game of Thrones tem um público mais específico, né? E este Stranger Things, acho que toda a gente viu, pelo menos eu lembro de ver pessoas aqui a falar Stranger Things no Facebook. Sim, foi final, não foi? O Game of Thrones tem muita gente que foi lá pelo sexo. Que é uma maneira um bocado, se calhar, sim. Não é? Um bocado cavalhoca de atrair. Até parece. A série é tão boa. Mas no início. O início sim, mas criou essa aura que aqui. Estou a brincar, estou a ser irónica. Ah, ok. Esqueci de me desligar o detector de ironia. Mas, não, mas o Stranger Things, toda a gente viu, penso que tanto vocês como todos os nossos 12 ouvintes viram o Stranger Things. E eu gostei muito. Eu, como vocês sabem, não vejo séries de TV. Pá, eu vi porque apanhei logo no início uma review muito boa e na altura estava em casa com a minha esposa sem os miúdos e vimos aquilo tudo em duas noites. Aquilo é uma coisa que se vê bem. Nos tempos, quando estavas em casa sozinho com a tua esposa sem os miúdos, fazias outras coisas. Pois, exato. Agora um gajo que era Miguel, casamento, parado. É isto. Estou a anotar. Estás a anotar? Ok. O Miguel não, é que me parece um coelhinho. Tive que ir buscar gelo há bocado, vocês nem repararam. Está sentado em cima de um bolo. Estou. Mas o Stranger Things, não sei qual é a vossa opinião em relação a isso, mas eu gostei muito por causa do realismo com que retrata a época, não é? E também por causa da história, quer dizer, não é uma história original, mas é uma história que é muito envolvente. Extremamente envolvente. As críticas que eu tenho a Stranger Things são há ali 3 ou 4 episódios no meio que são extremamente lentos. Pá, aquilo entre episódio 3 e episódio 6 não anda. Portanto, há ali mergulhado no ambiente, a aproveitar e a debicar o ambiente dos anos 80. E depois, basicamente, é que estamos se calhar perante um X-Files, um Fringe, não é? Um Fringe. Versão dos anos 80 com todos os elementos que nós reconhecemos de filmes que vimos dos anos 80. Gostei. Eu também gostei muito. Por acaso, essa questão do ritmo não dei conta. Até achei que estava muito equilibrado. Normalmente o problema das séries, mesmo estas assim de 6, 8 episódios, é que tem sempre esses 2 ou 3 episódios que eu também não... que é só para encher. Aqui no Stranger Things não dei muito conta disso. Também, pá, não sei, se calhar tens razão e eu não dei conta. Mas acho que passou tudo muito bem, todos os episódios tiveram momentos de interesse. Pá, também porque tem ali 3, 4 personagens que são os miúdos que nos cativam muito e que nós, desde o primeiro episódio, criamos ali uma ligação com eles que também... Sim, eles não precisam de andar a fazer coisas relacionadas com a história sobrenatural para nos manter agarrados, não é? Porque a própria rotina deles tem claro. Piada. Tem muita piada e a relação deles com a rapariga e como aquilo se desenvolve e tudo, tem muita piada. E depois a mim marcou muito porque eu antes de mesmo, já sabia que ia aparecer vídeos a comparar com aqueles filmes todos dos anos 80, mas a ver aquilo logo no início, mal sai no Netflix, eu identifiquei-me logo com muitas cenas que lembrei, de infância que gostava muito. Uma que me marcou muito que foi o Stand By Me, pá, fez-me logo muita quando ligação ao Stand By Me no caminho de ferro, não é? Na linha de comboio, claro. Sim. É pá, pronto, além dos outros todos que são óbvios, né? O ET, os Goonies, etc. Mas pronto, e depois, é como tu dizes, eu acho que se a imagem tivesse menos qualidade, ou seja, se fosse filmado com uma câmera como era filmado nos anos 80, é pá, era perfeito. Ou seja, aquilo era mesmo porque anos 80, porque estava tudo muito bem feito a nível dos ambientes, dos cenários, das roupas, das próprias maneiras deles falarem, dos miúdos, tudo. Pá, acho que, aliás, do próprio aspecto deles, não é? Aquele o desdentado, o cabelinho Sim. ali a meio, etc. Estava tudo não sabes que eu vi algumas críticas de putos a dizer que era uma estupidez, né, que já se viu, que não tem realismo nenhum, porque, por exemplo, os putos andavam à noite de bicicleta, andavam sempre fora de casa, os pais não ligavam nenhuma. Pá, mas eu, de facto, eu lembro-me da minha infância um bocado assim. De um gajo sair de bicicleta e andar até a hora de jantar na rua à vontade. E os pais não se preocupavam, não iam, não se telefonavam à polícia. E nisso eu acho que está um bocado realista. Agora, só para terminar, porque eu sei que o Miguel tem muitas coisas para dizer acerca disto. Este esquema, este esquema do Netflix, que são 8 episódios que saem em simultâneo, eles podem-se dar um bocado ao luxo de poder diminuir o ritmo. Porquê? Porque tu não vais estar uma semana à espera do próximo episódio. Tu podes ver o episódio logo a seguir, não é? Imagina como acontece no Game of Thrones. Há um episódio, o pessoal todo ali, a semana toda, chegas ao dia e é um episódio de merda. E tu estás aí, pá, e agora uma semana à espera que chegue alguma coisa. Aqui não. Pá, acaba, vem outro, não é? E a pessoa não fica com a cicatriz emocional. Sim, é verdade, é verdade. Sim, tudo isso está estudado nestes novos formatos, é verdade, sim. E tanto que agora quando estas séries da Netflix saem, a malta papa acho que, sei lá, numa semana, pelo menos as maiores, se calhar, às vezes é menos tempo. E depende se gostas ou não. Por exemplo, eu comecei a ver uma que é Jessica Jones e desisti. Essa é terrível, mas é pá, ao fim de 3, 4 episódios desisti. Portanto, mas, depende também se tu gostas, se não gostas, né? Claro, claro. Mas, por exemplo, House of Cards, há séries que às vezes até são um pouco mais densas e pesadas, tu vês aquilo num instante, porque podes sim, e são sim. feitas para isso mesmo. E têm esta possibilidade que o Pedro está a dizer de às vezes poder pôr um bocadinho o pé no travão, porque tu vês logo outra a seguir. Stranger Things, outra coisa que não sei se vocês também repararam ou não, é pá, que é uma sonoplastia do caraças, tanto a nível musical como a nível mais técnico, pá, muito bom, e uma banda sonora espetacular. Uma das vantagens de eu ter visto isto sozinho com a minha mulher, sem os putos em casa, é que pude ligar o sistema de som no máximo para apanhar... E aproveitar isso. Pá, e é uma coisa que eu não faço com frequência, tive sorte. Dos 8 episódios, ou seja, da série em si, só teve lá uma cena... Não vi ninguém falar disso, mas pronto, a mim não gostei, acho que é... Quando fazem isso, detesto, seja em filmes, acho que é... No último episódio eles vão buscar ali a filha do polícia que tinha cancro e faz ali uma cena para aí de 3, 4 minutos sobre isso. E pá, isso é mesmo a puxar para o espectador ficar de rastos e chorar e não sei o quê... E ficar com muita pena do gajo, epá, acho que era completamente desnecessário. Eu, pelo menos, sempre fazem isso com doenças e cenas. Eu pessoalmente detesto. E acho que a série não precisava disso. Se calhar muita gente nem dá conta, etc. Se calhar quem é pai, quem tem miúdos é que dá mais atenção a isso. E eu fiquei furioso quando vi essa cena, fiquei mesmo chateado. Mas pronto, mas assim, aliás, acho que dos 8 episódios, para mim, o último, mesmo a nível, também porque é o que tem mais revelações e tudo e mais uma coisa, achei que foi o menos equilibrado, o mais desequilibrado. A sério? Acho que eles apressaram ali algumas coisas. Eu gostei muito. Guardaram um mistério todo para o episódio final, né? Para não tentarem revelar ali nada antes, guardaram tudo para o episódio final. E então tiveram que se despachar ali muitas coisas e acho que foi um bocado mal feito. Pronto, foi bem feito, mas acho que se calhar deviam ter começado a fazer as revelações no 6º, 7º episódio. Ah, mas eles estão revelando algumas coisas. Sim, eu também achei que não foi tudo aquele segredo descarado. Todo de... Não foi tudo de enfiada, mas sim, o último é quando eles conseguem realmente dar a volta à situação e depois fecha, e eu acho que fecha bem. Aquele ganchozito, se quiserem continuar, e é típico neste tipo de histórias, não é? Mas eu tenho a certeza que aquele ganchozito foi filmado no último dia só para... Estas próprias histórias e nós estamos habituados, né, aos secretos, como tu disseste, Twilight Zones, etc. Pá, assim, um finalzinho destes não tem o mesmo sabor. Eu acho que o final foi perfeitamente. Mas o fim, eu acho que o final, aquela parte do polícia, no fim, parece que está envolvido na trama, foi um bocado forçado, não é? Ah, era só para manter a chama da miúda acesa, acho eu, não... Ah, pois, não, é? não sei, mas eu fiquei só com essa ideia, que ela ainda estava viva e que... Mas há uma parte em que o gajo sai, não sei se tu lembras, em que ele sai acompanhado por uns daqueles polícias que estavam na tramoia, e o gajo estava com aquela cara de quem fazia parte da cena, percebes? Ah, eu, Eu, por acaso, fiquei com a ideia que os polícias iam informar de alguma coisa e o gajo ficou com essa missão de ir dando ali o olho à miúda, não sei, mas isso foi... Foi só a minha percepção da coisa. Veremos. A única coisa que eu não gostei quando tu falas nisso do ritmo e que eu notei mais foi quando aquela simulação do puto morrer e não sei o quê. Esse episódio do corpo e não sei o quê. Achei absolutamente desnecessário. Ou seja, era daquelas coisas que tu tiravas à vontade. Porque tem aquela característica daquelas organizações super poderosas que fazem tudo, mas depois com o evoluir da história afinal são só uns guarda-merdas que fazem pouco, né? Porque no fim, quando chegas ao fim, aqueles gajos tu claramente não têm aquela capacidade que mostravam ter no início, não é? Estavam ali a brincar com o fogo, mas sim, no geral achei que e é uma série, eu acho que o sucesso também explica-se não só por essa parte das referências, porque vai nos buscar a nós, que crescemos com os Goonies, com o ET, pá, e de forma desonesta ou não, vai nos engaixar logo completamente, não é? Sim, eu acho que eles vão mesmo de forma honesta, quer dizer, eles não tentam esconder, nem tentam disfarçar completamente. Não tentam esconder nada e depois agarra nessas referências e cria ali um conteúdo completamente novo, pá, e cria-te ali personagens icónicas e coisas novas, como aquela coisa das luzes de Natal, aquilo, um gajo fica com aquilo na cabeça. Sim, sim. Epá, e cria momentos que tu depois te lembras, no final, aquela merda do gajo com o taco e a luta final dele. O carro, tipo, quando tu vês as bicicletas, já estás ali a ver o ET e as bicicletas é que vão voar e os gajos fazem aquele truque, é ao contrário. Ao contrário, Opa. Mas a Winona Ryder, por exemplo, pá, não gostei muito de ver. Não sei. Uma das críticas mais recorrentes foi o Winona Ryder, mas eu por acaso não desgostei. Mas eu acho que isso é daquelas coisas que é mais um milagre da série, porque tem o Winona Ryder e tu, pronto, gostaste, não é? Eu também não posso com ela nem. Eu nunca vi, mas acho que naquele papel de mãe desesperada, acho que não teve nada mal. Ela é mais fraca, de tudo é mais fraca, achei eu. O polícia achei um papelaço de caralho. Mas não devia ser, porque ela tem. Do ponto de vista de cabeça de cartaz, não é? Ela é cabeça de cartaz. Ela é... Só que ela não consegue dar profundidade, na minha opinião, ela não consegue dar profundidade ao papel de uma mãe que perdeu um filho. Não, por acaso não achei isso. Eu achei que ela até teve muito bem nesse papel de mãe desesperada. Pelo menos a mim passou muito esse sentimento, portanto. Assim, não tive essa opinião dela, assim, apesar de também não ir muito à bola com ela. Uma doida bêbada. Não é? Que andava ali a partir sim, coisas, sim, pronto. Há um determinado momento em que o objetivo também é esse, mas realmente eu acho que pedia ali uma atriz com outra estaleca, pelo menos para a cena da comunicação, esses momentos são muito engraçados. Merecia ali outra coisa. Pá, de resto, acho que está um casting bastante competente. O Matthew Modine também não é o meu ator favorito, não é? O gajo estava num modo um bocado manhoso, está com o cabelo um bocado fedido. Parecia o Cronenberg, não é? É uma personagem muito boa que também não há muita gente a falar, que é o pai do miúdo. Ah, sim, está-se a cagar. Só manda bocas, está-se a cagar para tudo. Yeah. Só manda bocas. Ah, pá, mas que inveja, eu adorava ser assim, boa. Eu adorava ser assim um pai. Não é? Completamente aloado e sempre tem piada. O gajo entra poucas cenas, mas acho que entra, está um personagem espetacular. Não, e mesmo aquele triângulo amoroso dos teenagers, aquilo está porreiro, meu, está bem feito. Não é? E a resolução do mesmo, aquilo, pá, podia ser um clichê muito tamanhoso, mas aquilo acaba por ganhar ali alguma piada. Não, está bem feito, está. E acho que a série consegue diferenciar-se bastante, e acho que é uma série que tem sempre o olho no que é que quer contar e conta as coisas, pá, pão, queijo, e não deixa grandes questões e grandes merdas para um gajo estar aqui a... Claro que já há montes de teorias e isso aí, a Season 2 irá dar continuidade a esta, pá, mas não interessa. A capacidade, o aparecer em teorias, não é? É sinal do sucesso. Aliás, eu fiquei admirado do sucesso que esta série teve. Porque esta é um fenómeno, esta série é um clássico já, neste momento. É um clássico instantâneo. Sim, mas foi muito no boca a boca, no passo à palavra, porque eu pelo menos fui ver a série a fim dos outros dias de ter saído, porque toda a gente falava da série, né? Foi e muito bem. E acho que foi o que também aconteceu nos Estados Unidos e em todo o lado. Foi, as pessoas viram, gostaram e começaram... Porque lá está, porque é aqui uma mexórdia, só que é uma coisa nova e as pessoas já não estavam habituadas a uma coisa diferente. Nova assim com esta qualidade. Mas depois também, se tu apanhas esta série... Para a segunda temporada ou não? É um ano, não é? Não, eu acho que ainda nem há confirmação que vai haver segunda temporada. Acho que sim, acho que já. Certeza? Acho que sim. Olha, pergunta ao Edgar. Com certeza que sabe. Não, mas eu li uma coisa ontem ou hoje que a Netflix ainda não tinha confirmado. E aqui está. Isso só não confirma se os gajos não quiserem. Ou tiverem outra proposta, porque a Netflix tem, ou pedirem 90 milhões cada um. Mas uma coisa que eu acho desta série é que esta série é uma série muito boa para quem a apanhou no início. Porque quem a vai apanhar com o hype, com esta onda de coisas, de críticas, pá, vai sempre sentir-se... expectativas muito altas. Sim, que é overrated. Pá, e o que eu acho, e eu até já disse isto não sei a quem, é que esta série não é magia. Não é uma coisa mágica, mas é um bom golpe de ilusionismo. Sim. Não é? Sim. É um daqueles truques bem executados de ilusionismo. E pá, eu acho que cá estamos para o próximo ano. Mas vai ter um problema que todas as séries e filmes que metem miúdos têm, que é os miúdos envelhecem muito, ou seja, tu queres fazer uma sequela de uma coisa supostamente contínua, né? Que passou uma semana ou um mês, aquilo não faz sentido depois daquela coisa toda ali do edifício e do que eles viram, só voltarem um ano depois, não é? Quer dizer, devia ser uma coisa que tem uma continuidade. A série assume um salto temporal, não sei como é que eles vão fazer. E depois pois, aparecem os gajos, os rapazes aparecem feios que nem bois, as gajas com as muitas mamas. Muito mal. Eu preferia outra história. Eu e vi muita gente preferia, ou seja, o mesmo universo, mas uma história distinta. Mas os putos ficaram, não é? Pois, a questão é essa, e é a questão do True Detective. O problema é que se eles só filmam daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, os putos já estão muito diferentes e, portanto, arranjam um salto temporal que não faz muito sentido tendo em conta a história, não é? Porque acabaram de descobrir ali não sei quantas coisas e depois só passado 1 ano é que voltavam e que faziam isto, não faz muito sentido. Bom, então vou ter um problema. Aliás, um dos casos que eu me lembro sempre é no Lost, não sei se vocês se lembram, tiveram que despachar o puto do... acho que era Michael, o que era Screen. Sim. Tiveram que esperar porque o puto cresceu para aí 20 ou 30 centímetros. E supostamente eles estavam numa ilha e aquilo passavam dias. Era o Michael, temporada... era o pai, já não me lembro, era isso. Já. O Michael era o pai, o puto já não me lembro como é que se chamava. Mas tiveram que arranjar uma maneira de despachar o puto, porque o puto cresceu tipo 20 ou 30 centímetros de uma temporada para a outra. E supostamente aquilo tinham passado 20 dias ou 30 dias na ilha. Algumas séries estão-se a cagar para isso. Tu Game of Thrones. Mas esta não pode, é tipo Game of Thrones. Esta não, epá, esta é complicado. Não, ou arranja uma grande desculpa para passar um ano ou uma coisa qualquer. Aquilo vive do conceito de viagens no tempo e saltos temporais. É fácil espetá-los num ano para a frente. Entra numa cena qualquer. Ah, está bem, mas então qual é a justificação para. Epá, pois eles vão arranjar qualquer coisa. Qual é a justificação para o que é que seja? É escrever bem a merda que tem que escrever e pronto. Exatamente, que tem que fazer. Há de se ver o que é que vão fazer. Vamos lá. Agora é fazer figas. É. Mas mais do que a segunda não deve ter, de certeza. Como me diz, é complicado. Mais do que a segunda temporada não deve ter. Epá, é vamos ver. Vamos continuarem. O que é que os Duffer Brothers vão fazer? Exato.